Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos. Bem-vindos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria, já sabe, com a Mensagem de Lisboa, um podcast em arquivo.org e somos também ouvidos no Porto. Hoje temos a Ana Jara do PCP, a Carla Madeira do PS, o António Proa do PSD, o Carlos Ardisson do CDS não consegue hoje estar presente. Vamos falar do facto da Hemeroteca e do Arquivo Municipal, que vão ter uma nova morada, e também da plataforma Lisboa, que exige medidas às entidades públicas na capital, ou, se não, avançam para tribunal, dizem, referem-se a direitos fundamentais que lhes assistem, nomeadamente integridade física e moral, ambiente são equilibrado. Vamos explicar do que se trata mais à frente, tem a ver com poluição, tem também a ver com ruído, tem a ver com álcool na rua, nas ruas, uma das coisas que a Carla Madeira várias vezes fala no programa, mas mais à frente saberemos do que se trata. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. António, vou começar mesmo por si. Muito bem. Um minuto depois de algum tempo de ausência, vai ser difícil, mas eu vou fazer aqui um esforço. Em primeiro lugar, naturalmente, para saudar a Antonieta e a Carla e a Ana, aqui nossas companheiras de debate, e o Carlos Ardisson. Este nosso regresso hoje, quase até agosto, não é? Não está cá, mas merece também o meu cumprimento. E o meu primeiro minuto de hoje, na verdade, são dois temas. O primeiro, relativamente às marchas de Santo António. Nós já estávamos em período de interrupção quando elas interrompemos ocorreram. Este ano em julho. E eu sobre elas queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que coincide com este ano o facto de das marchas de Santo António de Lisboa serem consideradas desde este ano património cultural e material nacional, promovido uma iniciativa promovida pela Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa. Isso é importante porque valoriza esta festa que é tão identitária da cidade de Lisboa. Depois, para saudar os vencedores, a Marcha de Alcântara e a Marcha do Bairro Alto, ambas em primeiro lugar, e a Marcha da Bica em terceiro lugar. Bairro Alto e Bica, Carla Madeira. Ora, exatamente. E, portanto, para além de eu saudar as coletividades responsáveis por estas marchas, no caso de Alcântara, a Sociedade Filarmónica Alunos Esperança, no caso do Bairro Alto, e a Carla vai-me corrigir se eu errar, creio que é uma comissão das marchas do Bairro Alto. Não, é o Lisboa Clube Rio de Janeiro. Lisboa Clube Rio de Janeiro, e portanto uma saudação ao Lisboa Clube Rio de Janeiro. E depois a Bica, a Marcha da Bica do Marítimo Lisboa Clube, julgo que desta vez acertei. E portanto uma saudação também para eles. A este propósito dizer que as marchas desfilaram como há muitos anos sobre um tapete representando a calçada portuguesa na Avenida da Liberdade. E uma última nota sobre as marchas, houve também um concurso das sardinhas promovido pela EGEAC e pela primeira vez em 14 anos, entre 6 mil concorrentes, uma das sardinhas vencedoras chama-se Sardinha Encalcetada, e como se refere-se à calçada portuguesa, antecipa, é inspirada na calçada portuguesa e é a primeira vez em 14 anos que uma sardinha inspirada na calçada portuguesa ganha alguma coisa. Vence. A segunda nota, muitíssimo breve. Muito breve, António. Para dar nota de algo também relacionado com a calçada portuguesa. É da semana passada, a notícia é recente. O Sporting Clube de Portugal, que venceu o campeonato de futebol, tem este ano como equipamento secundário um equipamento que é inspirado na calçada portuguesa, no Mar Largo, retrata, representa na camisola o Mar Largo da calçada portuguesa. E eu acho que nada acontece por acaso no ano em que a calçada portuguesa entregou a candidatura à Unesco. É um sinal importante deste reconhecimento de que a calçada é mesmo um fator de identidade nacional. Muito bem, Carla Madeira, o seu minuto. Bom, muito boa tarde. Para já, parabéns pelas marchas, não é? Vamos terminar com uma marcha também do seu bairro, mas vamos lá. Está sempre a marcha. A Carla é uma papa concursos nas marchas, não é? A freguesia dela ganha sempre alguma coisa. Mas creio que o Bairro Alto foi a primeira vez desde sempre que venceu, não é? Exatamente. E era precisamente isso que eu ia dizer. Eu não posso deixar de repetir o mesmo tema que o António Proa disse, mas acho que de facto é muito importante referir-se, porque é o primeiro programa que nós estamos a ter depois da noite. Santo António. E aqui dizer que nós já tínhamos falado que a marcha de Lisboa, o tema Alma de Lisboa, que foi ganho pelo Jimba, morador da freguesia da Misericórdia. Estava, e portanto, mais umas vezes também aqui, um grande abraço para o Jimba e os parabéns pela vitória da marcha de Lisboa. E depois, naturalmente, não posso deixar de saudar mais uma vez a vitória da marcha de Alcântara, que foi o segundo ano que ganhou. A marcha de Alcântara não tinha ganho também até o ano passado. Até o ano passado, portanto, ganhou ano passado, ganhou este ano, e a Marcha do Bairro Alto ganhou pela primeira vez. Foram muitos os anos que ficaram em segundo lugar, foram muitos os anos em que foram os melhores classificados, mas devido a uma penalização, a algum aqueles azares que acontecem, acabavam por descer para a segunda. Já aqui no programa isso aconteceu. Exatamente. Já falámos numa delas. Justiça, não é verdade? E este ano fez justiça. O Bairro Alto ganhou, e a mim encheu-me particularmente de felicidade, porque o Bairro Alto nunca tinha ganho, e ser o último ano em que eu sou presidente de junta naquela junta, eu não me vou embora sem o Bairro Alto ter ganho. Sem todas as suas marchas terem ganho. Sim, exatamente, mas a Bica já ganhou há 2 anos, mas já tinha ganho outras vezes antes, ficou em terceiro lugar, porque não houve segundo lugar, não é? Como houve duas a ficar em primeiro lugar, a Bica é um terceiro, mas é um terceiro com sabor a segundo, e portanto foi de facto um dia de muita felicidade, e a minha enorme saudação para estas marchas, para todos os que trabalham ao longo do ano, marchantes, ensaiadores, representantes da coletividade, e que acabam por ser eles que fazem o espetáculo. Enfim, agora ficamos a aguardar qual será o prémio para estas marchas, não é? Dado que continuamos à espera do prémio para a Marcha da Bica de há 2 anos, para a Marcha do Bairro Alto de ano passado, portanto a Câmara agora fica a dever mais 2 prémios, vê mais um à Marcha de Alcântara prémios. E um à Marcha do Bairro Alto, e ficamos a aguardar que seja atribuído um merecido prémio aos vencedores. Eu, depois do nosso programa, do último programa em que falámos sobre isso, de forma acesa, com o ar disse mais acesa, fui ver, e de facto o prémio de Macau, a viagem a Macau, não é a Câmara que dá esse prémio, é o Governo de Macau, e portanto não foi atribuído, ou houve falha durante 2 anos, porque o Governo de Macau deixou de ser o que era, como era, não é? Então tem Mas que encontrar tem uma que, alternativa. Tem que encontrar uma alternativa, exatamente. A outra coisa. Ana Jara, o seu minuto. Já que falou nisso, eu agora... Muito boa tarde aqui no estúdio e a quem nos ouve. Eu trago um primeiro minuto sobre uma manifestação que ocorreu este sábado. Uma manifestação sui generis, porque é sobre a salvaguarda de uma ginginha, que é a ginginha sem rival. E que teve muita gente. Que está exatamente ameaçada de despejo por um hotel de 5 estrelas. Esta ginginha é uma ginginha que toda a gente conhece, está na Rua das Portas de Santo Antão, e é uma ginginha muito querida por todos, e muita gente a frequenta, é um lugar popular da cidade. E portanto, a cidadania, os grupos, esta manifestação foi organizada pelo Fórum Lisboa, portanto por um grupo preservação do património da cidade de Lisboa, a cidadania reagiu em massa, portanto foi uma manifestação, eu tive a ocasião de lá estar. Essa ginginha existe há mais de 100 enorme, anos, não é? Existe desde 1895. Sim. 1899, pronto. Então, o que é que eu queria realçar? É uma loja com história, mas isso não... Exatamente, é uma loja com história, tem uma distinção, está preservada no seu edificado, mas as lojas com história ainda não preservam a atividade económica, a atividade comercial, o saber fazer, as gerações e gerações que por ali passaram, porque este proprietário tem... A loja existe há 3 gerações na mesma família. Na mesma família. E passa o conhecimento de pais para filhos. Portanto, acham que esta manifestação vai fazer a diferença? Eu acho que é um marco muito importante, porque a cidade pode fazer a diferença, que para já não perdeu tanto nos últimos anos, agora rebela-se contra perder aquele pouco que ainda tem. As coisas genuínas, as coisas que fazem parte da cidade. E que só diz aqui, o Fórum, né, que fazem Cidadania LX, nesta convocatória, uma loja genuína e nossa, mas que pode deixar deixar de o ser muito em breve. E, portanto, eu acho que isto é um alerta para todas as coisas que nós estamos a perder na cidade, sobretudo este comércio local popular, que serve a população e o turismo também. Portanto, todos, que é isso que se quer, é uma cidade para todos. Eu queria só dizer isto, que, de facto, nós temos que começar a preservar esta atividade económica, esta cultura da cidade, estas gerações e gerações de pessoas que passam por ali e têm todo o direito de continuar a servir a cidade da forma belíssima como a têm servido, e este saber fazer destas tradições que a cidade tem, e tem que garantir que elas passam e que ficam e que são salvaguardadas enquanto património. Tudo isto acontece porque há um regulamento de arrendamento urbano, portanto a vulga lei das rendas, que deixa descalço esta situação. E, portanto, eu vinha aqui dizer que é muito necessário. Nós estamos há muitos anos com esta história pendente, a ver a cidade desaparecer, implodir nestas coisas que nos pertencem a todos enquanto património, e temos que, de facto, garantir que haja alterações significativas para nós não perdermos mais, porque isto não é só a habitação, é também o comércio local e aquilo que nos diz respeito. Portanto, este senhor, que é o atual proprietário deste hotel, que vai fazer um hotel de 5 estrelas, portanto vai renovar aquele edifício para fazer um hotel de 5 estrelas, quer fazer também uma ginginha 5 estrelas, que é uma ginginha que não é para as pessoas todas da cidade de Lisboa. E, portanto, podia deixar ali a ginginha em paz, reagiu, e eu deixo aqui isto expresso, porque acho que é forte e foi com grande convicção que se fez, bem que fez lembrado, este protesto. A manifestação da ginginha. Bom, o Arquivo Municipal e a Hemeroteca de Lisboa vão ser construídas na zona de Calvanas. O edifício vai acolher documentação histórica e intermédia da cidade, que há duas décadas aguarda um espaço que lhe seja inteiramente dedicado. A Câmara quer construção de grande qualidade arquitetónica, diz. O Arquivo Municipal e a Hemeroteca vão ficar então juntos. Há muito é guardado este edifício do Arquivo Municipal de Lisboa. O terreno fica situado entre o Campo Grande e a Segunda Circular e a Avenida do Brasil e o antigo Hospital Júlio de Matos, aproveitando-se assim uma expansão através daquela área do denominado eixo central da cidade. Há bocadinho a Ana Jara depois pode voltar a explicar, estava a explicar-me exatamente onde é, vão fazer aqui uma rua nova. Os serviços de planeamento urbanístico têm estado a avaliar o projeto nos últimos meses, ainda segundo a CML, mas parece que isto vai avançar. António Proa, vou começar por si. Muito bem. É uma feliz notícia para a cidade de Lisboa. Eu, há dezenas de anos, que me recordo da discussão sobre a urgência, e repito, urgência há dezenas de anos, de Lisboa ter, tipo aeroporto, ter um arquivo, bom, um arquivo até digno desse nome, porque a maioria das pessoas não conhece, enfim, algumas recorrem muitas vezes aos serviços do arquivo e sabem bem as péssimas condições em que se encontram. Eu recordo-me de anos em que o arquivo estava instalado, e aliás ainda está, em várias caves de prédios municipais, em péssimas condições, com infiltrações, com péssimas condições de trabalho. Algumas coisas já foram inundadas, depois tiveram que ser secas, depois, enfim, uma coisa mal, que não é, não é digno. Parece impossível numa cidade que é capital europeia, capital de um país com a história que Portugal tem, com a história não ter que até hoje tem, feito e isso. O seu arquivo, o seu acervo histórico, não ter um mínimo de dignidade na sua guarda. E, portanto, é uma excelente notícia. O local onde vai ser construído é um local onde se próximo de vários centros deste género muito importantes, perto da Torre do Tombo, perto do da Biblioteca Nacional, perto ainda da Biblioteca Municipal Central, nas Galveias. Na verdade, e, portanto, vai ficar perto de muita coisa, um perto eixo, da Alta de Lisboa, perto do Campo Grande. Sim. E, portanto, o local parece-me muito adequado. Houve, ao longo destas dezenas de anos, várias ideias, várias intenções, vários inícios, até um início de obra, recordo-me bem, no Vale de Santo António, onde se gastou, ainda a Câmara ainda gastou muito dinheiro, mas nunca sem conseguir concretizar. Ora, este futuro equipamento vai localizar-se perto, entre o Campo Grande e as Calvanas, numa zona que vai sofrer uma intervenção urbanística profunda, que está sustentada na área de reabilitação urbana Campo Grande-Calvanas, que foi aprovado em 2014, Depois a operação de reabilitação urbana, ORU, associada apenas em 2019. Nessa altura, ainda sem a intenção de lá de, colocar o arquivo e a hemeroteca, sim. O arquivo, mas o que é certo é que 2014, 2019, e não aconteceu absolutamente nada tempo, naquela zona, naquele território. E, portanto, o que se passou agora é que houve uma alteração aos estatutos da Operação de Reabilitação Urbana, com a previsão concreta deste novo arquivo central, que eu espero que honre finalmente a história da cidade de Lisboa, e portanto é uma feliz notícia, uma muito feliz notícia, que finalmente este executivo concretizou algo que parecia mentira não ter acontecido. Ainda assim, há uma outra... Para terminar, António. Para terminar, há uma outra dimensão importante desta intervenção urbanística. É uma zona degradada, que se pretende requalificar, mas também mitigar uma grande barreira que existe na cidade de Lisboa entre a zona da Alta de Lisboa e o eixo central, a zona central da cidade. E esta operação prevê também uma ligação, nomeadamente privilegiando transportes públicos, da Alta de Lisboa para o eixo central, ligando também essas duas Lisboas que estão hoje mais ou menos interrompidas pela segunda circular. E portanto esta operação no conjunto é uma excelente iniciativa, uma boa ideia para Lisboa, que vai por um lado dotar Lisboa finalmente do seu arquivo central e que já vem de há um tempo, e por outro lado vai ligar duas zonas importantes da cidade. O arquivo municipal, só para terminar, é muito mais do que as pessoas pensam. O arquivo municipal é, para além do seu arquivo histórico mais classicamente conhecido, vai ter também o arquivo fotográfico, a hemeroteca, vai ter a fonoteca, a videoteca, e portanto é um equipamento que vai ter uma oferta de serviços para a população, que finalmente, como eu disse, vai dignificar Lisboa como ela merece. Carla Madeira, é bom para Lisboa ter agora este projeto de construção e poder instalar todos os arquivos que estão espalhados, como o António por um bocadinho disse, por vários edifícios antigos, alguns já inundados, depois seca-se os materiais, depois vê-se que provavelmente já se perderam algumas coisas à conta disso. Finalmente ter um espaço digno é bom. E que já tinha sido decidido há tanto tempo. Ter um arquivo municipal em condições, sim, é um objetivo, claro, de há muitos anos, sim, e portanto é fundamental que Lisboa nunca perca de vista a importância de ter um espaço com dignidade para o seu arquivo, mesmo, que acabava e está, ainda vai estar há alguns anos, infelizmente, espalhado por vários edifícios. Isto vai demorar, a projeção disto é quanto tempo? Pois, eu não 4, faço ideia, anos, mas portanto feito? Foi anunciado, o que foi aprovado em Assembleia Municipal foi a aprovação de uma operação urbanística que vai permitir a que construção engloba deste espaço. Portanto, estamos a falar de um projeto para muitos anos, pronto, e que envolve, sim, muito dinheiro, e portanto não faço ideia quando é que está prevista a sua construção, conclusão, nem qual o financiamento que está previsto para a sua construção. Se é financiamento exclusivo do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa, se estão previstas outras formas de financiamento, se está prevista alguma candidatura ao PRR, quer dizer, não faço mesmo... De qualquer modo, ainda estamos distantes dessa ideia, decisão, sim, não é, sim, Carla? Sim, ainda estamos muito, muito distantes. Agora, aqui sublinhar que ao longo de décadas sempre foi um objetivo não desistir, e irá continuar, porque isto é algo que vai continuar ainda por alguns mandatos, e portanto é importante todos os eleitos ao longo dos anos, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, que nunca tenham perdido e que nunca venham a perder, falando em termos futuros, de vista a importância de termos um arquivo municipal com dignidade, por todos os motivos e mais alguns. Somos uma capital com muita história, com milhares de anos de história, e portanto é fundamental que a nossa história não se perca. Era importante sabermos também o que é que, não sei se alguém sabe, o que é que vai acontecer às Torres da Eira, que era, que foi a última localização prevista para este arquivo, e em que a Câmara fez obras no montante de 3 milhões de euros. O tal e, portanto, estrutura que o António Pereira referiu, que sim, a Câmara gastou. Saber, sim, portanto, não sei se estava-se a referir à mesma, suponho que sim. Também, é, portanto, sim. Saber o que é que vai acontecer, uma vez que foram investidos lá de 3 milhões de podem euros, perguntar à Câmara e trazer a resposta no que é que vai, o que é que vai acontecer, pois, se aquele edifício sabe, vai, sim, ser usado para renda acessível, acho, sim, que seria, acho que seria Carla, um bom destino mesmo. As Torres da Torres da Eira. Do Alteira. Do Alteira, do Alteira, é isso mesmo. Onde está, as torres são já a habitação municipal. Sim, não é, não o é arquivo totalidade. Está só nas caves. No embasamento. Sim. Estaria só no... Sim, é um embasamento. Ana Jara, isto é uma boa notícia, já percebemos para todos. É a Ana, há bocadinho, estava-me a explicar em off, antes do programa, que vai até haver, o António Proa fez alusão a isso, não é? Vai ligar-se uma parte de Lisboa, há duas Lisboas que de certa forma estão divorciadas e que vão ser ligadas por esta obra que se prevê. Sim. E a Ana mostrou-me no mapa, é uma espécie, uma ligação de uma das rotundas que ligação vai dar alta de Lisboa ao Campo Grande, não é? Exatamente. Basicamente é uma rua que vão fazer ali é nova. Uma rua interna que numa zona bastante degradada, larga, claro. E deficitária, as traseiras do Hospital Júlio de Matos, toda a gente passa por ali, conhece a degradação. Agora, nós não imaginamos, vendo isto de cima, quão perto permitir... está desses sítios todos, do Júlio de Matos, do Campo Grande, exatamente. Da Alta de Lisboa, fica tudo perto, relativamente um perto. Sim, sim. Conseguem ver que é uma zona muito próxima, mas está cortada, porque a cidade tem vias rápidas e, portanto, temos ali a segunda circular, corta aquilo tudo, sim. Aquelas realidades e, portanto, esta obra vem... juntar e vem fornecer aqui uma melhor ligação entre a Alta de Lisboa e o Campo Grande e o centro da cidade, portanto é uma boa notícia. A questão aqui, bom, esta questão do arquivo já é uma questão muito antiga. Esta reivindicação falaram, de fazer um único arquivo vem de parte de uma petição. Houve uma petição em 2019-2020. Houve um debate na Assembleia Municipal em 2019, movido pelo Partido Ecologista Aos Verdes. Mas antes, em 2014, estavam eles a falar há bocadinho. No final do século passado já se falava. Sim, sim, mas juntar tudo vem um bocadinho mais recente. Pronto. E de facto, todos os especialistas em arquivos consideram isso e, portanto, isso é inequívoco. Agora, eu queria deixar aqui uma parte apontada, que eu acho que é a parte em que o processo é deficitário. Já todos disseram em que é muito bom, naquilo que é muito bom. Eu vou dizer naquilo que é deficitário. Não há prazo para a construção deste novo arquivo. Os arquivos que existem estão em muito mau estado. Portanto, os funcionários, muito maus, os trabalhadores municipais nestas condições queixam-se imenso. O arquivo do bairro da Liberdade, que era para ser temporário, está desde 2005 instalado em caves sem ventilação e as pessoas funcionam ali há vidas inteiras a funcionar dentro daquele espaço. Pessoas que fazem a sua carreira a trabalhar ali, desadequados, não é? Pronto, desadequados para as pessoas, que é preocupante, e desadequados para o património, sim, da cidade. Pronto, eu já visitei esse arquivo e fiquei bastante impressionada. Está lá o Foral de Lisboa, está lá a riqueza toda. Coisas, a fundação, documentos importantíssimos, sim. Importantíssimos, a cargo da Câmara, e a Câmara tem a responsabilidade muito rapidamente de fazer aquela obra. E esta obra não tem prazo, eu acho que é o único, é um tema que nos deve preocupar. É o senão de tudo isto. De facto, não é? Esta localização, muito bem, vem aqui caber neste lugar da cidade, numa equação até com a Torre do Tombo e com outras instituições muito importantes da cidade de Lisboa, não nos parece mal, mas é importante que isto tenha um prazo e que isto se construa, porque isto é um investimento muito, muito grande. Mas para salvaguardar documentos tão importantes quanto o Foral de Lisboa, por exemplo, não era de se pôr na Torre do Tombo temporariamente, de se pedir à Torre do Tombo para tomar conta desse. Pronto, isso agora depende de pessoas especialistas. Uma pessoa pensar matéria, que o Foral de Lisboa, mas... original, está à mercê de foi, umidade, agora, mas... de calor e de frio. Foi salvo, não, não, do incêndio, está climatizado. Dos espaços do concelho. Estava nas águas furtadas dos espaços do concelho até o incêndio. Até o incêndio. E salvou-se. Mas está salvaguardado com as condições devidas. O espaço é que não é o melhor, é um espaço que foi eleito para ser temporário. Sim. Portanto, há 20 anos aquelas a funcionar coisas... ali. Nós devíamos saber provisoriamente definitivas o arquivo das Calvanas, portanto, este espaço na rua a construir, deveria ser, enfim, devíamos ter um prazo para isto tudo caber aqui num programa de cidade, garantidamente, e esse é o único. Bom, iremos dar com certeza no Fórum Lisboa seguimento a esta única nova... data, já agora, sim, há uma única data que se conhece, que é o programa previsto para a concretização desta Oru, que é 2034, mas nós gostaríamos todos de ver isto antes. Forçando. Isto. Bom, e nós vamos. Sim, Vamos dar seguimento aqui a esta novo Arquivo Municipal e a Hemeroteca de Lisboa, ao novo sítio, à nova rua que vão fazer, a tudo isto. Esperemos que nos próximos anos se comecem a ver desenvolvimentos disto mesmo. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo no Fórum Lisboa. Voltamos já a seguir. O Bairro Alto tem um novo espaço onde o fado é protagonista. Restaurante 12 Cordas. Sabores únicos, ambiente acolhedor e sempre com os melhores fadistas no coração do Bairro Alto. Rua do Diário de Notícias, 46, em Lisboa. 12 Cordas, onde o sabor se harmoniza com a tradição. Festival Caixa Alfama, dias 26 e 27 de setembro, em Casa da Amália ao Vivo, celebra Maria da Fé, com Maria da Fé, Ana Moura, António Zambujo, Camané, Jorge Fernando, José Gonçalves e José Manuel Neto. Cantarei até que a voz me dê. Gisela João. Foi num site de turismo que encontrei a foto da casa da Mariquinha. Marco Rodrigues. Lisboa, menina e moça, menina. Kátia Guerreiro celebra 25 anos de carreira. Lisboa, ouviu cantar o fado. Rão Quiau. Alexandra, Hélder Moutinho e Pedro Moutinho, Miguel Moura e muito mais. Festival Caixa Alfama, aqui mora o fado. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nos locais habituais. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. A Estrela da Tarde dá palco aos fadistas e artistas que se inspiram no fado. Música ao vivo e entrevista conduzida pela nossa Inga Oliveira. Às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Contamos consigo. Patrocínio Opticenter. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar. Garantia e qualidade a um preço espetacular. Campanha de oferta do segundo par para si ou para quem quiser. Visite já uma Opticenter e saiba mais. Amália. Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, vamos para a segunda parte do Fórum Lisboa. Falamos da plataforma Lisboa, que exige medidas às entidades públicas na capital ou avança para tribunal, é o que dizem. Mais de uma dezena e meia de associações e movimentos de cidadãos estão a exigir às entidades públicas o exercício dos poderes que lhes competem a nível do ruído, insegurança, sujidade e licenciamento. Segundo o documento de constituição desta plataforma, as nossas vozes, associações e movimentos de moradores e residentes de diversas freguesias, unem-se com o objetivo de fazer valer perante as entidades públicas e privadas direitos que dizem que são fundamentais, que lhes assistem, designadamente integridade física e moral, a um ambiente são e equilibrado. Direitos que consideram sucessivamente violados, também por ação e omissão das entidades públicas, em particular do município de Lisboa. Esta associação cívica diz-se muito preocupada com a alteração do espaço público, nomeadamente fachadas de prédios que dizem estão mais grafitados, vandalismo que voltou com a destruição e roubo de azulejos históricos nos edifícios, mas também falam da proliferação de esplanadas que não respeitam a distância mínima para as pessoas passarem nos passeios, por exemplo, também com aquilo que dizem ser uma discussão discoteca a céu aberto, que se tornou, por exemplo, parte da Freguesia da Misericórdia. Um tema, como referi no início, a que a Carla muitas vezes aqui fez referência. Eu vou começar por si, Carla. Esta plataforma vai ter uma resposta por parte da Câmara e de outras entidades públicas a que se dirige ou não? Isso é o que a plataforma pretende. Que não é? Dizem que vão para o tribunal. Portanto, basicamente é isso. O problema da qualidade de vida em Lisboa, de facto, é um problema que tem vindo a aumentar nos últimos anos. A qualidade de vida das pessoas tem vindo a diminuir, as pessoas sentem isso. O ruído tem vindo a aumentar, a sujidade tem vindo a aumentar, a insegurança tem vindo a aumentar. As ruas cada vez mais tornaram-se numa discoteca a céu aberto, como é o termo que usam, e é um termo que eu uso também muitas vezes, porque é mesmo isso que acontece, e não tem sido feito nada nos últimos anos para inverter esta tendência. O problema da noite, o problema do ruído, e eu volto a dizer aquilo que eu digo muitas vezes, é como o problema do lixo, é um problema que tem que se resolver todos os dias surgem estabelecimentos novos, todos os dias há estabelecimentos que tentam pisar o risco, e portanto cabe às autoridades todos os dias agirem sobre o foco agir, do problema. Agir, fiscalizar. Exatamente, fiscalizar e verem-se consequências dessa fiscalização, que aquilo que eu observo enquanto autarca na zona onde estou é que mesmo quando há fiscalização não há consequências dessa fiscalização, o que de facto eu considero um desrespeito para com o trabalho da Polícia Municipal, porque os agentes da Polícia Municipal são insuficientes para as necessidades que existem, e o próprio Presidente de Câmara diz isso inúmeras vezes, e que está a aguardar que o Governo lhe mande. Mas não há consequências, quer dizer o quê? Efetivos, quer dizer que eu vejo a Polícia Municipal fazer autos a estabelecimentos que notoriamente estão a prevaricar, esses autos entram na Câmara e depois não acontece nada. Nada acontece. E, portanto, mesmo a fiscalização que existe, se ela fosse consequente, nós teríamos muitos dos nossos problemas resolvidos. Ou pelo menos alguns. Precisamente. E, portanto, os moradores estão a desesperar. Os moradores não veem qualquer vontade por parte das autoridades que têm essa competência de melhorar a sua qualidade de vida. Ninguém tem a ambição de ver os seus problemas todos resolvidos do dia para a noite. Claro. Portanto, as pessoas são bastante sensatas e sabem que há problemas complexos que naturalmente levam o seu tempo a ser resolvidos. Sabem também que os estabelecimentos comerciais também têm bons advogados e, portanto, sabem precisamente que isto é um processo longo. Agora, elas não se conformam, é por não ver qualquer preocupação, em particular por parte da Câmara Municipal de Lisboa, em resolver os seus problemas. Vêm os estabelecimentos que prevaricam continuarem a funcionar, não lhes acontece nada, não são encerrados, não levam com reduções de horário. De vez em quando lá aparece um castigo, que é ele, já que a uma quinta-feira terem que fechar 4 horas mais cedo, depois quando são reincidentes à sexta e ao sábado têm que fechar novamente 4 horas mais cedo, mas depois cumprem essa pena, faz de conta que é um castigo que o pai aplica a um filho, que é ficar fechado 4 horas no seu quarto. E depois voltam na semana seguinte. Voltam e está tudo bem. E, portanto, ora, isto não pode ser. As 17 associações de moradores espalhadas pela cidade inteira São 17 associações de moradores, decidiram unir-se. Portanto, isto é um movimento completamente autónomo da parte destas associações de moradores, e resolveram constituir a plataforma Lisboa, as Nossas Vozes, que tem como mandatária a Paula Teixeira da Cruz, que foi ministra da Justiça aqui há uns anos atrás, e portanto entendem o PSD. Que estando juntas, estas associações todas entendem que estando juntas numa plataforma conseguem ter mais força, conseguem potenciar os seus esforços no sentido de obter aquilo a que têm direito, que é ter direito ao descanso, ter direito à qualidade de vida, ter direito a morar na cidade e de não terem que abandonar a cidade para ela ser entregue ao turismo selvagem, ao turismo etílico. E, portanto, eu saúdo a criação deste movimento, espero que ele tenha resultado, espero que sejam ouvidos, em particular pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a quem eles disseram que iam pedir uma reunião. E não só, várias entidades. Várias outras entidades, mas aqui está muita Câmara na Berlinda, digamos assim. Sim, mas aqui está assim. Muita Câmara porque, de facto, a entidade que competente para fiscalizar os horários de estabelecimentos, o cumprimento do regulamento de horários, os planos de urbanização, de facto, essa entidade é a Câmara e, portanto, elas, no fundo, não querem nada a que não tenham direito, é o seu direito ao descanso e à qualidade de vida. Ana Jara, agora eu pergunto, isto é tão amplo, aquilo que estas pessoas reivindicam é tão amplo e tão grande, não é? Como já se percebeu, aliás, pela descrição da Carla. É ruído, é poluição, é ruído à noite, é discotecas, é lixo, é uma série... Isto não funcionará também ao contrário, ou seja, para a Câmara isto não representa uma grande preocupação, porque isto é de tal maneira complexo para chegar a algum lado... Que primeiro que isto em tribunal significa alguma coisa, não nos doa a cabeça a todos. Eu acho que isto é a união faz a força, não é? Isto é um grupo de. É um bocado como a manifestação das Ginginha, mas muito maior. Sim, mas quer dizer, isto é, eu acho inédito, não é? É uma união de. Esta plataforma, no fundo, é a união de 18 movimentos e associações que se sentem não ouvidos. Usados e não ouvidos. Ou seja, todas as reivindicações que já tentaram levar à Câmara. E às entidades que não é só, competentes, não só sim, a Câmara, deram em nada. Não tiveram repercussões. Por exemplo, o barulho do aeroporto também tem que ver com o governo, não é? Não é só a Câmara. Acho que isto é muito transversal, de facto, mas tem a ver com coisas muito concretas. E estas coisas concretas dizem respeito a uma só, no meu entender, que é a exploração da cidade para fins que não são o fim de ser um lugar para habitar com qualidade de vida, onde as pessoas se sintam bem e onde as pessoas tenham de facto o seu lugar e sejam ouvidas, enfim. As crianças poderem brincar na rua, há aqui uma reivindicação, nós não podemos deixar as crianças brincar na rua. Nós que crescemos em Lisboa, eu cresci em Lisboa, brincava na rua. Uhum. Portanto, de repente deixou de se poder brincar na rua. Porque há uma prevalência do automóvel, porque não há segurança, porque enfim... Por uma série, há uma de, série fatores. De fatores. Mas são todos os fatores, têm a ver com uma exploração da cidade para fins que não são a qualidade de vida. Portanto, se os governantes não põem a qualidade de vida das pessoas em primeiro lugar... As pessoas têm que chegar à frente e fazer este género de ações. E põem outros graus de outras dinâmicas em primeiro lugar, como a dinâmica do automóvel, que não favorece o transporte público, ou a mobilidade suave, ou como a dinâmica de exploração imobiliária, que destrói zonas que têm uma vizinhança, enfim, que vai cuidando de brincar na rua, das pessoas estarem bem, de terem vizinhos ou quem possam confiar. Portanto, essas zonas foram todas destruídas pelo turismo, é tudo a ele, está vazio. Claro que são mais inseguras, claro que o turismo traz outro tipo de dinâmicas, traz, enfim, coisas que não são... favoráveis a morar em Lisboa com qualidade de vida. E, portanto, eu acho importante que estas reivindicações atinjam neste momento um espaço que é, enfim, da sua transversalidade e de um lugar coletivo em que essas reivindicações são tidas, não é? Conhecidas e funcionam como um espaço em que estas entidades podem dialogar com mais peso com as entidades como a Câmara Municipal de Lisboa e outras, e portanto acho que a cidadania chegou a um ponto de desgaste. As pessoas estão desgastadas e estão quase a gritar, não é? Porque esta ameaça da Paula Teixeira da Cruz de ir para tribunal reivindicando os direitos que são básicos. E ela básicos. Jurista, saberá o que é os, o que está a dizer, os direitos não é? Básicos, não é? Que é de ter direito a viver numa cidade limpa, segura, com qualidade de vida, não é? Quer dizer, isto já atingiu o ponto de saturação e, portanto, eu acho eles avançam para isto. Eu acho que é uma alerta muito, muito importante neste momento. António Perón, em relação a movimentos cívicos e a comportamento cívico das pessoas neste género de ações, Portugal é muito... está muito atrás de muitos países que, enfim, que se reúnem, não é? Que se mobilizam logo. Por exemplo, quando começou a guerra na Ucrânia, só para vos dar um exemplo da Alemanha, nas bombas de gasolina estava escrito: estás a dar dinheiro ao Vladimir Putin quando pões gasolina aqui. Isto é, são os alemães. Os alemães são assim, de facto. Uma vez com há mais de 30 anos não se encontrava Nestlé em lado nenhum, e era porque a Nestlé tinha feito em África uma campanha com leite em pó, esquecendo-se do pequeno pormenor que em África a água não é boa. E como morreram muitos bebés, em detrimento de mamarem, serem alimentados com leite em pó, os alemães não compravam Nestlé, ponto. E portanto a Nestlé teve que desaparecer enquanto marca e apareciam outras marcas em Portugal. Isto é totalmente impensável, acho eu. As pessoas nunca se unem para nestes movimentos cívicos, e parece que isso agora surge, nem que seja de forma ténue, surge alguma expressão. Acha que isso tem algum peso? Eu em primeiro lugar saúdo estes movimentos de cidadãos, porque eu acho que servem, em primeiro lugar, para responsabilizar os próprios. Eu acho que as pessoas devem cuidar também das suas vidas e tomar exigir, posição, não é? Tomar sobre posição as coisas, sobre as coisas que mais lhes importam, e isso é muito, muito positivo. E, de facto, nós temos oscilações muito grandes em termos de mobilização, mas eu não sou tão pessimista quanto a Antonieta, de dois pontos de vista. Por um lado, eu prefiro ações pela positiva, das pessoas quererem resolver pela positiva os problemas. Este é um bom exemplo disso mesmo. As pessoas uniram-se, organizaram-se para defender coisas boas para elas próprias. E isso vai acontecendo quando, em vez, apesar de tudo, em Portugal, a Antonieta deu o exemplo da Ucrânia, mas cá em Portugal tivemos uma mobilização notável de vários pontos de vista para várias coisas no apoio à Ucrânia. Isso foi muito importante e fez muita diferença no apoio que o país deu e até no condicionamento do país em termos de apoio à Ucrânia. E lembro-me há muitos anos, e isso lembro-me muito de perto, e eu próprio me envolvi muito ativamente, do apoio à autodeterminação do povo de Timor-Leste. Sim, e foi aquilo notável, que nós vivemos todos, que foi, sim, que foi muito grande. Aliás, fiz parte da Missão Paz em Timor e, portanto, vivi muito perto, e, portanto, foi um sinal de mobilização da sociedade. E, portanto, regressando a esta questão, eu acho muito importante... Tipo, 30 em 30 anos acontece qualquer coisa. É bom que as pessoas se reúnam. Apesar de tudo, em Lisboa vai havendo movimentos que persistem na defesa de direitos e da qualidade de vida. A Ana Jara fez referência a um dos movimentos que integra esta plataforma, creio que foi Ana Jara, o Fórum Cidadania LX, que há muitos anos, eu recordo-me, há muitos, muitos anos de ser vereador e de ser muito interpelado pelo Fórum Cidadania LX, e bem, porque tem um lado positivo, e era há pouco que eu queria dizer. Mas resultados disso? Tem um lado disso positivo de pressionar quem tem quem as direito. Responsabilidades da gestão, neste caso da cidade, impõe alguma pressão, e isso é bom. Exige que quem é eleito seja mais atento e mais competente e mais concretizador destes anseios. E, portanto, eu vejo isso como muito positivo. Obviamente que depois há um lado negativo disto, que é, não é indiferente ao momento, ao ciclo político que se vive em termos autárquicos, obviamente depois isto tem a parte negativa do aproveitamento partidário destes movimentos, que me parecem que são, neste caso, ser um movimento muito genuíno, mas que depois, enfim, é inevitável, será inevitável o aproveitamento partidário. Mas em qualquer altura que surjam é sempre. Sim, não é? Mas nestas está alturas está sempre uma conjuntura ou é noutra. É muito mais suscetível de ser aproveitado. Ainda não foi o caso, mas eu aposto aqui que vai ser. Mas pronto, mas para já o lado bom, a organização dos cidadãos, sim, a demonstração de cidadania ativa, interventiva, isso parece-me bem. Agora, o conjunto de questões que justamente, sublinho, justamente são reivindicadas, têm uma complexidade muito grande. É fácil dizer que a culpa é da Câmara. Influencia muitas coisas, mas não é da vida das a culpa pessoas. Não é da Câmara. O leque de problemas que são levantados, e responsavelmente esta plataforma Lisboa refere sempre insistentemente a entidades públicas. Sim. E não se refere só exclusivamente à Câmara. Ou, porque entre os principais tópicos que são aqui referenciados por esta plataforma, a questão da segurança é da administração central, não é nem da Câmara, nem das juntas de freguesia, é do Governo. A questão do ruído é da Câmara Municipal e também das juntas de freguesia quando emitem licenças especiais de ruído. A questão da limpeza e do licenciamento. No caso da limpeza é, no essencial, uma questão da competência das juntas de freguesia. O licenciamento, uma parte é da Câmara Municipal, outra parte, nomeadamente a questão que é explicitamente referida das planadas que impedem a circulação nos passeios, é o licenciamento juntas. Das planadas é das juntas de freguesia. Portanto, há aqui um conjunto de entidades. A limpeza é dos dois, António, não é só das juntas, também é da Câmara. Uma parte é, mas a parte que normalmente é mais referida. Aliás, eu acho que por isso é que funciona pessoas, tão bem. Pessoas que é o lixo na rua. Sim. É das juntas de freguesia. O lixo na rua é da Câmara. Não, da Câmara. Desculpa. O lixo na rua. O lixo na rua. Sim. O lixo no chão é das juntas de freguesia. Não, o lixo, as folhas das árvores. As folhas das árvores. O que está no chão, indevidamente. Não, não. Uma pessoa atira um saco de lixo. Não, mas isso é um engano com o engenheiro Carlos Moedas entendeu. Não, uma pessoa atira um saco de lixo para o chão. Isso é Câmara, não é junta, era o que faltava. Se me dá licença, para o bem e para o mal, eu fui autor da lei da organização administrativa da cidade. Bem sei, e sabe. Se trata. Portanto, eu não quero. O seu companheiro de partido, Carlos Moedas, é que não aprendeu bem consigo. Estou a tentar não fazer o que a Carla está a fazer, que é partidarizar isto. Mas o que então eu estava é o quê? A dizer é. O lixo não é só para divisar. Há juntas ruas, do PSD também ou não? A varredura dos passeios é uma responsabilidade das juntas de freguesia. A varredura, agora, não é o lixo. A acumulação do lixo nos circuitos de recolha de lixo é da Câmara, como é evidente. Eu não pronto, estou a querer. É isso que estamos aqui a dizer. Dizer que é culpa é só da Câmara. O que eu estava a dizer. Vê lixo. Vê lixo. E põe lixo na rua também. Ora, e era aí. Ana, coisas todas. Onde eu queria chegar, se me deixarem, é o seguinte. Foi assim que eu comecei e, se me deixarem, eu vou continuar. Diga. O elenco de questões e de preocupações e de críticas justas, como eu já disse, dos cidadãos, não é responsabilidade de uma única entidade. E o que é que me parece importante? Parece-me importante que não haja aqui uma tentativa de ninguém de aligerar responsabilidades. E, portanto, o que me parece fundamental é que há várias entidades aqui responsáveis nas diversas questões que são o António já referiu, o Governo, Câmara... E, portanto, o Governo, a Câmara, as juntas de freguesia têm de se entender, porque para os cidadãos não importa de quem é a responsabilidade. As pessoas pagam impostos, as pessoas têm o direito de terem qualidade de vida. Mas isso em relação ao lixo, por exemplo, estamos sempre a dizer isso. Para os cidadãos não importa de quem é a responsabilidade. O que importa é que as entidades responsáveis, sejam elas quais forem, se entendam, cumpram a sua missão, a sua função, a sua obrigação. E, portanto, o que me parece é que esta plataforma, tentando olhar esta iniciativa pelo lado positivo, conforme eu procurei ver, é também um incentivo para que as entidades responsáveis assumam acordem as suas responsabilidades, façam um esforço para efetivamente resolver os problemas, em vez de culpar o vizinho do lado pela origem do problema. E, portanto, as pessoas querem ver os seus problemas resolvidos. A doutora Paula Teixeira da Cruz foi minha colega vereadora na Câmara, ela foi presidente na Assembleia Municipal de Lisboa, tem uma virtude. Aliás, ainda há pouco estávamos a comentar. Ela é muito frontal. E, portanto, ela assumiu esta questão também como um dever de cidadania, e eu acho que é assim que as coisas têm que ser vistas, e se forem vistas assim por todas as partes, Ana Jara, os problemas vão resolver. Uns segundos, queria dizer qualquer coisa. Só uns segundos para terminar. Assim, o ruído, o lixo, o sentimento de insegurança, que são as coisas assim a largo espectro de que este grupo trata, tem a ver com um fenómeno que é a exploração da cidade para fazer dinheiro e não para gerir a cidade de acordo com as pessoas que nelas habitam. Portanto, isto é transversal. Embora isto não se fale, quer dizer, estamos a falar de episódios que transitam também na cidade. Exatamente, não, não é pronto. É assim, o Presidente da Câmara de Lisboa, neste momento, pode fazer pressão sobre todos estes aspectos. O que é facto é que não faz. Porque isto, de facto, relativamente não à segurança, faz. Ainda esta semana, segurança, ele fez uma declaração, para quem é do mesmo partido, sim, para além uma disso, declaração extremamente agressiva em relação à administração. Pronto, da administração, para terminarem, porque já se exprimiram os dois. Se há coisa que o Presidente Carlos Moedas tem feito é reivindicar mais segurança, quer na PSP, quer efetivos para a segurança. Mas a insegurança que estes moradores mas falam eu vou dar não só é um esse nível. Eu estive na apresentação da plataforma. António, a questão é que. Esquadra de Carnide, por exemplo, só para dar toda um exemplo. Razão. A esquadra de Carnide podia. Foi fechada há quantos anos? Foi fechada há muitos anos, no mandato passado. Sabe porquê? Porque o edificado estava em mau estado. E o edificado é de quem? É do município. E o município podia reabilitar isto e obrigar era do Partido Socialista e pressionar. E a Câmara Municipal se ofereceu. Bom, vamos ao. A maioria podia pressionar. Muito bem, podia pressionar mais e não pressionar. Muito o bem. Presidente da Câmara, só para terminar, o Presidente da Câmara. Não temos tempo, podia, Ana, podia pressionar mais para e não que isto se abrisse, fazendo as obras neste espaço reivindicado pela população, que foi uma esquadra que fechou em Carnide. Carla, vamos à marcha, senão não só temos tempo para marcha. Não dá, Ana Jara, desculpe, não dá. Já falaram, estamos a 2 minutos, senão não se ouve a marcha. Que é a Marcha do Bairro Alto. Sim. Pronto, muito bem. A grande marcha do Bairro Alto, de Anita Carreiro, de 1955. O Bairro Alto, um bairro que nós esperamos que seja cada vez mais seguro e que tenha cada vez menos consumo de álcool na via pública. E que ganhou, o bairro a marcha. Vamos ao Fado, portanto, temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça às 11 da noite. Obrigada por nos acompanhar. Voltamos daqui a uma semana, porque Lisboa também é o nosso fado. O Bairro Alto, fidalgo e fanfarrão, já se vê todo sem sobressalto. Sem zaragata, os que lá vão. Canta, Bairro Alto, canta, canta e encanta com o teu balão. Prova, Bairro Alto, prova que não há trova sem coração. Brilha, Bairro Alto, brilha e maravilha de lés a lés. Passa, Bairro Alto, passa, cheio de graça, mostrando quem é. Canta, Bairro Alto, canta, canta e encanta o teu balão. Prova, Bairro Alto, prova que não há trova sem coração. Brilha, Bairro Alto, brilha e maravilha de Mesalé. Passa, Bairro Alto, passa, cheio de graça, mostrando quem é. Quase de salto, foi o passado, mas a tradição mantém-se viva, sempre festiva, sem frouxidão. Canta, Bairro Alto, canta, canta e encanta.